Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast, Jovem Nerd. Aquele Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu sou do tempo que uma bala só matava um homem. Aqui é o Tucano, eu fechei Sunset Riders. Aqui é Mario Bard, o Fanatic, o Cavaleiro Solitário. Aqui é Azaghal, o Anão, e eu pergunto o que diabo significa faroeste. Eu sei o que significa faroeste. Significa, né, a ignorância de um povo levada às últimas consequências. É a mesma coisa que forró, compadre. Exatamente. O faroeste era o far west. Exatamente. Né, cara? Era o oeste longínquo que virou faroeste. E o Walt Disney é o Walt Disney brasileiro. É, exatamente. Muito bom, estamos aqui juntos para falar deste maravilhoso estilo cinematográfico que é o western, o bang bang, o faroeste. E você sabe que são fatos históricos também, né? Exatamente, nós vamos falar um pouquinho disso, né? O ícone do cinema americano, né, cara, o cowboy, né, cara, nós temos que falar disso, está presente na vida dos nerds, sim. Pode ser que são os nerds mais antigos. É, recordem com mais nostalgia, mas pô, tem uns filmes de westerns aí chegando aí em breve com o Batman e o Russell Crowe, né? Então vamos falar disso, vamos falar deste maravilhoso estilo de cinema que foi tão bom e tão galhofa depois nos seus últimos anos. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos às nossas leituras de e-mails e caneladas. Vamos lá, sim, eu aqui de Sarajevo. Azaghal está de correspondente de guerra. Porque você está em Curitiba, nossa cidade querida. Sim, acho que a conexão Wi-Fi ainda não é das melhores. Mas então, nós vamos falar, antes de mais nada, qual a música? Net Movies, nossa querida patrocinadora. Sim, verdade. Estamos aí, a Net Movies, caso você não conheça, cara, é a parada... Eu mudei de vida, minha vida mudou quando eu conheci a Net Movies, sério. Sem sacanagem, é sério, não é porque patrocinador não, cara. Mas tu fez assinatura mesmo da Net Movies, velho? Lógico que eu fiz, cara, é f***. Não é um papo furado de vendedores? Não, próprio. É papo furado, cara. A parada é muito maneira. Acabou esse negócio de locadorazinha que não tem o filme que você quer, locadorazinha que você devolve o vídeo com atraso e paga milhões de reais de multa. Acabou isso, cara. Não tem mais isso na minha vida. Agora é só Net Movies. Deixa eu explicar pra quem não viu no Netcast passado, que a gente explicou direitinho. Isso. Net Movies, cara, é uma locadora online, mas completamente diferente de qualquer outra que você conhece. Você não aluga um filme e paga pelo filme. Você faz uma assinatura. Entendeu? Uma assinatura, tudo mesmo. Uma mensalidade. Uma mensalidade. Você tem uma mensalidade. E o que acontece? Por causa disso, não tem multa, não tem atraso, não tem nada. Você aluga um filme na Netmovies e você pode ficar um mês inteiro com ele ou ficar um dia e tal. Como é que funciona o plano de assinatura? Por exemplo, a assinatura de um DVD é R$28 por mês. Significa o quê? Sempre tem um DVD da Netmovies na sua casa. Então eu peguei um filme, filmão que acabou de lançar, 300, vou alugar 300. Peguei 300, aí eu passou o fim de semana e não consegui ver. Não faz mal, não vou pagar multa, continua na minha casa. Aí vi o 300. Agenda a busca do filme, eles vão pegar o filme na sua casa e deixar outro já em seguida. Outro em seguida, você já agenda a busca pedindo já o próximo. Tem sempre um DVD da Netmovies na sua casa, olha que irado. Na verdade, depende do plano que você fizesse, porque você, assim, o plano básico é um DVD por vez na sua casa, mas tem planos que você pode ter dois, três DVDs, né? Aí você escolhe. A gente tá falando do básico. É, o básico. 28 pratas é um DVD, entendeu? É barato. Quando você devolveu, já vem um novo. E aí você faz, se você vê um filme todo dia tem um filme novo e você não paga nada a mais do que isso. É muito bom, cara. Vai agora em netmovies.com.br. Procura, vê qual o filme que tu quer ver. Procura lá, eles têm, cara. Você tem 11 mil títulos de DVDs, cara. É muito bom mesmo. Só onde é que tem Netmovies? Presta atenção, ó, onde você mora. Na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH, Campinas, Niterói, Santos, São Vicente e agora acabou de inaugurar Curitiba, cara. Onde o Azaghal está agora. Então você vai lá no post, tem o link do Netmovies, que ele patrocina o Nerdcast. Exato, muito bem! Ou então você digita no seu browser www.netmovies.com.br. Mole, mole, faz o barulho. Excelente, rapaz, excelente. Vocês esperaram e a gente lançou na JediCon aquele grande, misterioso novo produto, Azaghal, que é baratinho. Do que se trata? São botões, jovem nerd. Ou como você pode chamar, broches. Os famigerados broches. Os botões do Netcast, rapaz. Olha que irado, cara. É verdade. O Harold Stricker, ou o Android, como ele prefere ser chamado, fez ilustrações para nós e nós transformamos isso em produto. Exatamente, porque nós temos que correr atrás. Olha só, vão ser três séries, Azaghal. A gente lançou a primeira série com 5 personagens do Netcast. Vão ser 14, né? Na verdade, vão ser 14 e um bottom especial. Especial, aquele, né, que todo mundo quer, o raríssimo. Especial significa nós não fazemos a mínima ideia do que é, né? É verdade. Mas olha só, a primeira série lançou com 5 personagens: o Jovem Nerd, o Azaghal, a Senhora Jovem Nerd, a Portuguesa e o Blue Hand, cara. Então vai agora na nerdstore.com.br e você compra o seu botão pra você botar na sua camisa, na sua mochila, onde você quiser. Importante aqui ressaltar também a qualidade dos botões. Porque se eles resistiram ao calor que estava fazendo na JediCon, meu amigo, eles resistem a qualquer coisa. Azaghal, quanto é que é o botão? É baratinho? Poxa, cara, tá brincando comigo que você é baratinho? Custa R$2,50 bottoms exclusivos do Nerdcast. Se você comprar os 5 lá na Nerdstore todos juntos, sai só por R$10, você sai um de graça, né? Beleza? Exatamente. Quase que é uma promoção do... Aquelas promoções loucas que o cara pega um taco de beisebol e quebra tudo. Sabemos fazer negócio, né, Azaghal? Porra, como ninguém. Então compre agora todos os botões, colecione, rapaz. Você tem que colecionar coisas, olha aí, mais uma tranqueira pra você guardar. Muito bom, vamos aos nossos e-mails. Marcel Belém, terra do açaí, falou o seguinte, uma coisa que a gente tinha notado, Azaghal, semana passada. Ontem foi semana passada, ao assistir o Jornal Nacional, uma importante notícia sobre o Acre foi informada e nenhuma imagem foi mostrada. Eu fiquei maluco com isso, cara. Porque, olha aí, poxa, como de praxe, o Jornal Nacional sempre mostra imagens. Até o William Bonner ficou com cara de sem graça esperando uma imagem e nada. E olha que a notícia era internacional, já que envolvia Venezuela, né? Que um avião foi apedrejado, os caras pousaram no Acre lá de emergência, né? O mais sinistro foi isso, de não ter nenhuma imagem do ocorrido. Porque o Jornal Nacional, quando não tem uma imagem do local, né? Eles colocam uma imagem no fundo, né? Pra ilustrar, por exemplo, Bolsa de Valores. Eles botam lá o dinheirinho com o gráfico pra cima. Exato. Né? E nesse, não tinha nada. Nem o cenário da redação, cara. Tinha nada, cara. Era fácil ver Bernardo olhando sem graça pra câmera, lendo rápido pra acabar logo. Ai, ordens superiores, né, cara? Não vamos nem comentar a propaganda do Zeca Pagodinho, né, cara? Ah, é, que já o pessoal mandou, né, que tem a previsão do tempo e o Brasil tá cortado, não tem o Acre no mapa da propaganda. Muito bom, cara. Marlon Fernando Joinville, Santa Cataralha. Vocês não têm noção o que aconteceu nessa sexta-feira. Olha aí. Lembram do Luiz Fernando, aqui de Joinville, que mandou um e-mail falando que achou uma pasta na rede da empresa com todos os episódios do Nerdcast? Olha aí. Assim que ouvimos vocês lendo o e-mail dele, ficamos que nem louco aqui na empresa querendo saber quem era o Luiz Fernando que mandou o e-mail. Pois só podia ser daqui. Olha isso. Bom, o problema é que existem aqui 16 Luiz Fernandos, alguns com S e outros com Z. Então, como iríamos descobrir qual era o verdadeiro Fernando? Bom, pedimos para o dono da máquina servidora de Nerdcast para ele deixar um luisfernando.txt na posta e no arquivo um pedido para que ele entrar em contato com a gente. Olha, não isso. Deu outra. Meia hora depois ele mandou um e-mail para o cara, daí pra frente o cara virou celebridade instantânea. Foi a fama imediata, todos querendo saber detalhes sobre o nerd mais famoso de Joinville. Olha isso, cara. Descobrimos que além das 12 pessoas que na nossa cela escutam o Nerdcast, existem pelo menos mais uns 30 em outros andares. Meu, a comunidade Deus. JNJ, Jovem Nerd Joinville, está tomando força graças ao e-mail do Luiz Fernando. É isso aí, pessoal. Abraços e obrigado pelos minutos de divertimento semanais. Cara, cara, isso é uma frase sinistra, né? Porque a gente realmente não faz ideia de quantas pessoas ouvem, né? Pois é, pra você ver, tem uma legião de ouvintes em Joinville, na mesma empresa. Tudo isso com um download, né, cara? Cosme Magalhães, 25 anos, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Olha aí, Azaghal, sobre essa incrível... Ele mandou um e-mail. Sobre essa incrível locadora de DVDs que é a Netmovies. Olha aí. Sou cliente há 6 meses e só tenho elogios, pois alugo na média 2 DVDs por dia e sempre que quis perguntar alguma coisa, sempre fui bem atendido. Não é jabá nem nada, só um mero depoimento também pra ver se eles me dão algum desconto mensal. Olha aí, Azaghal, temos um depoimento de já uma pessoa que já assinava o Netmovies antes da gente falar. Excelente, né? Cara, muito bom. Ele tá aí pra comprovar a parada, né? Sabe quem assinou o Netmovies depois que eu vi o Nerdcast 90? Quem? O Gui Leite, amigo da Garota Sem Fio, da Bia Kunze. Lembra dele que fazia o Lostcast? Pô, muito bom, excelente. Ele tem um podcast também e ele falou que assinou e que tá adorando, cara. Ah, que beleza. Olha aí. E aí ele continua: aqui na minha empresa temos sim uma pasta com alguns episódios que são compartilhados entre os funcionários da empresa. Olha aí, mais uma. Sempre que sai um podcast novo já me perguntam: já colocou na pasta de documentos? E ele mandou um screenshot lá da pasta pra provar isso. Aí, mais um servidor de podcast, cara. Luiz Fernando, Passos, Minas Gerais. Uma vez aqui no trabalho, o chefe saiu, isso é por causa do Nerdcast anterior, 90, sobre situações constrangedoras e desgraçadas no ambiente de trabalho. Isso. Então ele diz que o chefe dele saiu para resolver os problemas e ele sentou na máquina do chefe, não na máquina, mas na cadeira em si, fez um print screen da tela, salvou a imagem, colocou como papel de parede, aí escondeu todos os ícones da área de trabalho. Ah, essa é clássica. Maluco, o cara ficou, não conseguia clicar em nada, cara. Que excelente isso, cara. Esse é clássico, Zaga. Já fizeram comigo isso, cara. Isso é muito bom. Olha, vamos fazer o dia do desktop escondido. Do print screen, né? Toda sexta-feira alguém vai ser vítima disso. Muito bom, cara. Voltemos para o Nerdcast mais coerente da história. Muito bem! Antes da gente começar, eu quero te fazer uma pergunta, Jovem Nerd. Ah. Eu quero saber se a gente, por um acaso, vai falar daquela novela da Rede Globo. Do Faroeste. E o Sidney Magal era o Zorro. Que era só uma mudança de cenário pra Uga Uga. Também, né? Exatamente, né? Todas as novelas do Carlos Lombardi são genéricas dessa também. Exatamente. Então essa novela está abolida. E o Salão dos Trapalhões está abolido? Não, não, vamos falar, cara. Pô, tem que falar. Marabade, o senhor tem a sua grande videoteca de westerns. DVD-teca, na verdade. DVD-teca. Você teve que recomprar os seus filmes? Cara, pior que estamos recomprando de novo, né? Com a saída do Blu-ray agora, né? Temos que recomprar tudo de novo agora, né? Exatamente. Tu já comprou um aparelho que toca Blu-ray? Já, meu amigo. Que isso? O cara que tá te parando. O doente já comprou. E a TV? A TV também, o doentinho já comprou também. Ok, tô indo aí daqui a pouco. Que espetáculo, mano. Comprei aquele. É porque quando os caras falaram que iam mudar, né? Eu comprei aquele full, né? Tem que comprar o full, senão não passa. Se eu tenho que comprar o conversor, eu comprei aquela porra full mesmo, cara. Excelente. Entendeu? Excelente. Não sou assim um profundo conhecedor, só gastador mesmo. Música. Acho que o velho, o Western meio que inaugurou, né, o estardalhaço do cinema de Hollywood, tô certo? É, foi bem no começo, né, nos anos 20, anos 30, né, os primeiros... Porque era mais fácil fazer filme de Western naquela época, né? É, até porque estava em Hollywood, aquelas pradarias todas abertas, não tinha prédio, não tinha nada, só tinha mato. Então os caras filmavam. Nem era filme de época praticamente, né, cara? É verdade. Mas é engraçado, eu vejo esses filmes antigos, né, e você vê, as pessoas eram muito galãs, até mesmo no Velho Oeste, né, cara? De barba feita, de pó, maquiados. Assim, era uma linguagem, né, cinematográfica comum. Você acha que o cinema sempre vai ficar preso ao formato padrão de pessoa da sua época? Por exemplo, sabe, pega uma gostosa para fazer um papel de época da corte francesa do século 17, que eram todas gordinhas, e hoje eles pegam uma gostosa. A gente vai estar sempre assim, limitado ao que é legal hoje? Cara, eu acho que você tá falando uma tremenda merda. Não? Porque os filmes já não se prendem mais. O filme, é assim, você tem dois tipos de filme, né? Você tem um filme tipo Smallville, que eles estão cagando pra história, só corpos sarados. Você tem filmes que representam a realidade. Não, cara. Eu sei. Era na época, então isso não existe mais. Não, existe sim. Ah, existe. Claro que existe. Não é 100%. Isso não é 100%, não que existe, Senhor dos Anéis, tem a menina lá bonitinha, gostosinha. Mas também e? Senhor dos Anéis nunca existiu, né? Então, whatever. Tentando localizar o Senhor dos Anéis na história. Em que trecho do Senhor dos Anéis eles dizem que alguém ali é gordo? Não diz, cara, que mulher tem bigode e pelo debaixo do braço. Não, só o Conan que diz isso. Tem uma regra que dizem os críticos de cinema, que quando você quer descobrir a época de um filme, basta você ver os penteados das mulheres. Exatamente, né? Você vê que os anos 40, você que fazer questão de Cleópatra, trabalhar com o cabelo igual os anos 40, fazendo filme sobre Cleópatra. Era isso que eu queria dizer, exatamente. Você vê que os caras de Western, todos aqueles filmes da época do John Wayne, que estão tudo com cabelo com Comex, né, cara? Exatamente isso. A outra história americana já não dá mais pra pegar a época, né? O primeiro filme de Western foi de 1903, cara. Você sabe, foi um filme mudo chamado The Great Train Robbery, que é o Grande Assalto ao Trem, entendeu? E foi o primeiro. Então, por isso que o cinema meio que se confunde, né? Porque é um filme de 1903 mudo. Já era foi o primeiro Western. Ah, era um filme contemporâneo, né? Wyatt Earp tava vivo ainda, cara. O começo do Young Guns 2 é o Billy the Kid contando a história dele. Que ano que é aquilo lá? Já é mais pra frente, né? 20 e poucos, né? Ah, não sei, mas Young Guns não conta, né, cara? Pelo amor de Deus. Claro que pô, conta, cara. Isso? Isso, cara! Beast of Glory! Eu sei, mas isso é parte de cinema de Western galhofa. Não existe Western galhofa. Não existe, tá bom. Não, isso não existe. Western. Pantera Oeste e Mel Brooks, é o único que eu conheço. Pantera Oeste e Mel Brooks é o Oeste galhofa, de brincadeira. O Gene Wilder fazendo uma brincadeira e tudo, uma metalinguagem. Não, bacana. Até aqui, Los Três Amigos. Os Três Amigos. Mas olha, eu vou falar uma coisa. O Western, cara, é interessante porque os primeiros grandes heróis assim que apareceram foram do Western, entendeu? Porque era o bandido romanceado, né? Jesse James, Billy the Kid. Então esses caras eram romanceados com pequenas revistas em quadrinhos escritas na época, 1800 e pouco, 1900. Então mais do que automático o cinema pegasse isso para depois filmar e colocar no cinema, né? Mas o Western, ele começa antes do cinema, né? Ele começa já nos primeiros livros, primeiros jornais, primeiras histórias de quadrinhos que escreviam sobre esses mitos do Velho Oeste, né? Foram caras que existiram mesmo. Isso, e eram romanceados as histórias do cara. O cara matou 10 caras, mas o cara matou 100. O cara roubou 5 bancos, roubou 150, entendeu? Os caras aumentavam, faziam coisa romanceada, uma coisa maior. Mas como é toda. Como todo mito, né? É igual o Beowulf. Ah, é. É igual o Beowulf. É o mito, né? É um mito, é uma lenda, né? O Young Guns, ele é baseado justamente nisso. Existe um cara, nos anos 1934, que afirmava que era o Billy the Kid, que tinha fugido, que é a versão do filme, do Young Guns 2, que o cara foi o Billy the Kid e tentou... É uma das versões da história, é a menos possível. Mas esse cara apareceu falando que era e tentaram comprovar que era, mas não chegaram a nenhuma conclusão, entendeu? Entendi. O mais provável é que ele tenha morrido mesmo, né? Que, é igual a história do Butch Cassidy, né? Que também disseram que, também, que eles conseguiram sobreviver. Eu acho que as pessoas precisam, há uma necessidade no público para esses bandidos romanceados, que eles tenham sobrevivido, entendeu? Que eles não tenham morrido. Boba Fett também, né? É isso. Ninguém acredita que ele morreu ali naquela porra, aquele buraco do Sarlacc. E não só os bandidos eram romanceados, né, como sendo, né, grande fora da lei, que de alguma forma isso poderia ser legal, mas como o genocídio também era romanceado, né, cara? É verdade. É uma parte da história, né? A outra parte realmente é essa, da cavalaria americana chegando para salvar sempre alguns colonos que estão sendo trucidados pelos índios e matavam os índios todos, matavam os índios como pessoas, como os vilões da história, os índios, né? Exatamente. A avó sempre ensinou a torcer pros índios. Exatamente. Então eu sempre ficava triste no final do filme, né? Tem um filme que o índio ganha, cara. É nos anos 60 que começa a ter essa revisão, né? Sobre o papel dos índios na história, que eles foram massacrados. Aí começou a ter filmes que eram westerns revisionários, que chamam na época, né? Que teve, aí teve o filme do Arthur Penn, que é o Pequeno Grande Homem, aí teve outros também, teve o do Sam Peckinpah também fez, então filmes que eles começaram a fazer uma revisão sobre essa teoria dos índios serem o mal, né? Aí depois disso veio Dança com Lobos e outros mais, né? Aí tudo bem. Exatamente, né? Porque, porra, não dava pra disfarçar o massacre, começaram a distribuir cassino pros índios lá e pedir desculpa qualquer coisa, né? Pelo menos eles ganharam um cassino lá, aqui não ganharam porra nenhuma, só o short da Adidas. Aqui eles ganham é nome de bairro, de estrada e de não sei o que lá em São Paulo. O Velho Oeste, né? Essa época que esses filmes retratam, né? É a parte histórica da expansão americana, a corrida do ouro, né, cara? Sim, mas a gente vai cagar pra isso tudo. Vai não, pô. Eu quero ver você corrida falar... Corrida do ouro, índios, morreu, aconteceu. Vamos direto aos filmes, que é o que a gente gosta. Guerra com o México, ferrovias construídas por chineses, mas então vai. Não, mas não, é isso, é basicamente isso, não tem muita coisa. Os Estados Unidos queria expandir, certo? Então ele falou, olha, quem chegar ali é dele, quem... Botou a bandeira é teu, sabe? Fazer aquele quadrado de barbante. O terreiro é teu. Tu achar, ali é cheio de ouro. Corre lá, meu irmão. Isso. Foi basicamente isso. Eles iam matando o que tava na frente. Era búfalo, era índio. Foda-se quem tá na frente, a terra é minha. Exatamente. E depois ele se fudeu e passou o trem em cima de todo mundo. Primeiro ícone do West é John Wayne? Podemos considerar? É isso? Teve alguém antes de John Wayne tão forte quanto não, John Wayne? Não, teve. Não, teve vários outros. Deve ter caras assim que viraram lendários, Tom Mix, né, essas coisas, mas John Wayne é John Wayne, cara. O único cara que conseguiu ameaçar o John Wayne foi o Clint Eastwood, veio depois. Mas antes, não teve. Tipo, você teve vários outros, até outros atores fizeram bastante filmes de Western. O Walt Disney fazia muito filme de Western, Randolph Scott e outros mais. A carreira do cara tem 150 filmes, 130 foram de Western. Mas, porra, o John Wayne é o John Wayne, não tem jeito, cara. Qual é do John Wayne, cara? Que ele é um meio Peter perfeito, né? Um cowboy meio galhofa, né, cara? Ele é o cowboy, cara, galã. No túmulo dele, de verdade, tá escrito feio, forte e feroz. Tu vai me falar que um cara desse é galhofa, rapaz? Tá maluco, cara. O John Wayne era um dos mais respeitados nos Estados Unidos, cara. Ele era, tinha uma pessoa chamada The Duke, né, o Duque. Ele era um republicano ferrenho, era um cara que defendia os morais e costumes norte-americanos. E ele foi, durante décadas, assim, que mais sucesso do cinema norte-americano era ele. Ele falava John Wayne, tu não sabia quem era. Chegava na China, na rua, John Wayne, sabia que era o cara, entendeu? Exatamente. O cara era o símbolo desse imperialismo americano. Ele fez mais sucesso do que o Clint Eastwood justamente por causa disso. Porque não tinha essa parada de patriotismo, né? Isso aí. Meu, porque ele foi fazer filme na Itália, né, cara? É. Não, mas tem outra coisa também, o John Wayne, né, cara? Ele fez um filme, tu vê, ele era tão fanático que os Estados Unidos levando aquele ferro que tava levando na Guerra do Vietnã, ele foi o primeiro cara a fazer um filme sobre a guerra do Vietnã, foi os Boinas Verdes, no meio da guerra, e os Estados Unidos ganha. Olha. Ganha então um cacete no vietnamita. E detalhe, na última cena do filme, ele salvando crianças vietnamitas e trazendo para os Estados Unidos, cara. Quer dizer, uma criança e sendo, virando, adotando a criança, quer dizer, dando uma de imperialista total, viu? Nós fomos lá, resolvemos uma parada, ajudamos o povo e nós somos bonzinhos ainda. Era fanático. Então, você viu que é o destino, né? Aí entra uma teoria da conspiração. Ele morreu de câncer porque disse que num dos últimos filmes que ele foi fazer, eles gravaram numa região, num deserto, assim, que tinha sido realizado testes atômicos. Aí falam que foi lá que ele morreu de câncer. Ah, ele não ficou verde, forte, gigante? Mas detalhe, mas deixa eu falar uma coisa, não. E detalhe, esse câncer dele perseguiu ele durante quase 15 anos. Ele lutou bravamente contra o câncer em vários lugares do corpo, retirava aqui, retirava ali e continuava fazendo filme. O que eu digo é que ele era um cowboy, né, cara? Meio engomadinho, né, cara? Ele não suava. É o que eu falei, cowboy galã, era da época. Ah, é, pra mim, não é um cowboy, sabe? Se o cara não tá suado, nojento, empoeirado, pra barba fazer, não é cowboy. Então, foi disso que o cinema espelhava mais a época dele do que a própria história, fatos, né? Históricos, né? Então, ó, John Wayne é merda, ponto. Não, próximo. Fala isso, cara. Não, meu irmão. É. Ele é o cara que matou Facínora. É, isso aí. Liberty Valance, né? Isso aí, cara. Não, e deu detalhe. Aí quando vem aquela coisa do Western Spaghetti, né, dos anos 60, 70, que mostra os caras peidando, sujos, curimbados, que é aquela coisa do espaguete, aí que é também essa coisa, tipo assim, ali o Western real, né? Já tudo suado, os caras tudo esfarrapilho, esfarrapado. Porra, comer aquele feijão, aquela coisa horrorosa, entendeu? É o contraponto ao Western certinho do John Wayne, né? Realmente, exato. É isso aí. Clint Eastwood. Começou sua carreira no programa de Western na televisão, hein? Vamos lembrar disso, hein? Ah, é? É verdade. É, ele foi cogitado até ser o novo John Wayne, né? Nessa época. E não precisou ser o novo John Wayne, porque ele foi o Clint Eastwood, né, cara? Ele foi o Blondie, cara. Loirinho, né, na tradição. Era o homem loirinho, sem nome, é, cara. Muito bom, cara. Vou te falar uma coisa, o Clint Eastwood, cara, ele quando ele foi pra Itália, ele foi pra tentar alguma coisa nova. Ele tava quase desistindo de ser ator, ele tava com 30 e poucos anos, já tava de saco cheio de ter feito algumas pontinhas ridículas de 2 minutos no cinema, e esse programa de televisão que depois ele terminou, né? Uhum. E que era o Rawhide, né? Que é o nome do programa, né? Que ele fazia. Rawhide! Pô, isso aí. Western Spaghetti, né? Muita gente ouve falar e nem sabe o que é, mas explica pra galera o que significa esse movimento do cinema Western. É o famoso Bang Bang à italiana. Cara, quarta-feira na Record! É porque a Itália tem essa mania, né, por exemplo, eu já tinha falado em filmes, né, a gente falou sobre os filmes de terror, que o Hitchcock era o mestre suspense, aí veio o Dario Argento, ele criou o Giallo, que chamava na época na Itália, que era justamente aquele suspense do Hitchcock, só com sangue pra cacete, matança, gore à vontade. O italiano tem essa mania, né, ele pega as coisas e gosta de transformar na coisa mais paródica possível, exagerada. Aquele filme Zombies 1, Zombie 2, não é? Isso, né? Italiano, tudo sinistríssimo. Aquele dos canibais também é italiano? Ih, os canibais são italianos, só isso, é italiano. Até o pornô também, aquele que eu comentei. É, o filme da Titiolina é italiano? É, então. Tudo é exagerado. Tudo é exagerado, tipo assim, Titiolina. O cara mija, caga, entendeu? Não é basta ter só o sexo. Tem que ter a nojeira, tem que ter o cara vomitando a garganta do outro, entendeu? Tem que ter essas loucuras. A mulher passa por dentro, o cara bebe. Chega disso, Nerdcast Western! Tava demorando, cara, pra começar a Mas é assim, o italiano gosta disso, o italiano adora exagerar as porras, entendeu? É impressionante, cara. Uhum. E aí o Western foi essa coisa também, eles, pô, já que esse Western americano é todo limpinho, certinho, bonitinho, os caras fizeram a coisa mais possível, até mais real, né? Só que exagerada na comédia, exagerada na ação, que era muito engraçado e tudo mais. Mas fora isso, a parte assim do cenário era muito, muito real, né, cara? Os caras tomavam banho mesmo, eram nojentos, eram suados, horríveis, entendeu? Desdentados, entendeu? Eram horríveis, era assim mesmo. Mas aí o cara fica pensando, pô, mas o Clint Eastwood não falava italiano nos filmes, o que que aconteceu? Isso é engraçado. Foi a indústria toda que se mudou e começou a fazer filmes com diretores italianos, é isso? Porque os filmes eram em inglês. Eles foram pra Itália. Mas assim, tinha atores de tudo quanto é nacionalidade, tinha até alemão no meio. Aí, e eles falavam na sua língua nativa e depois dublavam. Ah, depois isso. Dublava tudo. Dublava pra inglês, dublava pra italiano, dublava pra... O professor era meio horrível, é isso. O professor é meio horrível. Às vezes parece que o cara tá falando aquilo que ele tá falando, entendeu? É meio horrível assim, na dublagem. Alguns Westerns, né? E o Sérgio Leone foi o criador disso, né? Ele foi o criador disso, o Sérgio Leone. E ele falou, vamos chamar um... O Clint Eastwood foi chamado justamente pra representar esse herói americano, né? Pra representar uma espécie de John Wayne nessa brincadeira, entendeu? E por isso que ele foi convidado. O John Wayne aceitou porque ele tava... cheio, não aguentava mais, a gente estava a ponto de desistir da carreira de ator, diretor, nós não teríamos o Clint Eastwood que temos hoje em dia, o cara ia desistir mesmo, ela estava de saco cheio de não ter chance nos Estados Unidos, na Itália acabou sendo um boom, né, pra tu ver, e aí voltou o glorificado para os Estados Unidos, é impressionante. E junto com Clint, né, junto com o Sérgio Leone, veio outra figura, né, que faltava, você tem um ator, você tem um diretor, o que que falta... A música. Isso. Que também na verdade, é... falta um monte de coisa. Não, rapaz, peraí, eu tô falando do Zico. As peças principais. O Marabad já esteve com ele aqui no Brasil, não foi? Isso, o Ennio Morricone, isso. Tive no show, muito bom. O Ennio Morricone é uma lenda também, né, cara? Não só pelos West, mas porque já escreveu, né? Aquelas músicas não eram do isso. Ramones? É. Sou mal. O Ennio, cara, é um gênio. Cara, todas essas músicas, né, icônicas de Velho Oeste e tal, são do cara. O cara tava inspirado. Não, cara é um... Mantendo na linha do Clint e do Bang Bang Italiana, a gente tem que falar de dois caras que também... Assim, teve muita gente. Mas junto com o Clint, tem o Lee Van Cleef. Fez muitos filmes, muitos. Era mais mestre. Conhecido como Angel Eyes, que pariu. Era um cara horroroso, mas feio. Eu a minha vida inteira achava que ele, no bom, feio e mal, era um feio, cara. Ai, meu o Deus cara era céu. Tão tocho que ele não tinha a cabeça de um dos dedos, a primeira falange, sabe? E tem também o Eli Wallach. O Eli Wallach, né? O feio, do bom, feio e mal, né? Que é o meu personagem preferido desse filme, é muito bom, cara. Agora, vários atores eram sucesso, né, cara? O Juliano Gemma, né, do Dola Furado, tem o Franco Nero, Não, a chamada Bang Bang a Italiana, com Franco Nero e Juliano Gemma. Isso aí mesmo. É de lei, cara. Não, e tinha outro cara que era fodástico do Bang Bang Italiana, que é o Gianmaria Volonté. Gianmaria Volonté, isso aí. Ele era um cara, assim, vocês já viram milhões de filmes com esse cara, não sabem quem é, pelo silêncio. Quem é? Eu já vi, um cara com cabelo meio encaracolado, assim, ele tá sempre empoeiradaço, sabe? Parece que ele tá atrás do caminhão e se entrou na cena, sabe? O que eu não devo lembrar dos filmes do Franco Nero que ele fazia o Django, né? Django, lembra disso? É, o Django é demais. Nunca confia com o cara que arrasta um caixão, né? É. E isso que eu acho engraçado, que esses filmes eram tão assim, meio exagerados, né? Que você não tinha como não rir, né, cara? Você ria, porque era exageradíssimo, né? O cara pegava assim, o próprio Clint Eastwood, quando ia atirar nos caras, dava assim 10 tiros, voava o chapéu dos caras todos. Parecia filme de comédia, né? Sabe? Pode crer, cara. Se aparece isso num filme hoje em dia, tem que ser comédia, né? O cara dá um tiro no duelo e o cara voa 5 metros pra trás, ô fulano. No próprio Três Homens em Conflito, numa das primeiras cenas do Clint Eastwood, ele arranca uns 3, 4 chapéus. Isso aí. Isso aí. Os meus filmes preferidos do Velho Oeste são O Bom, o Mal e o Feio, uhum. Que também é conhecido, segundo o Tucano Marabad, como Três Homens em Conflito. Por que? Não é O Bom, o Mal e o Feio em português? Nosso país é isso, né, cara? O filme em italiano chama O Bom, o Mal e o Feio. Em inglês chama O Bom, o Mal e o Feio. Em português, Três Homens em Conflito. Não. Mas você prefere o avião ou aperte os cintos que o piloto... Independente disso, o filme aqui, quando passa na TV Globo, passa O Bom, o Mal e o Feio. Ah, é? Porque senão ninguém sabe o que é. Três Homens em Conflito é filme gay, cara. Se você quiser alugar na netmovies.com.br, que tem, É só procurar por três homens em conflito, você vai achar. Não, até porque se você for na locadora falar o bom, o mal e o feio, como a maioria das pessoas que trabalham em locadora, elas entendem bastante do que estão vendendo, né? Elas não vão saber nada que você tá falando, entendeu? Se você falar alguma letra diferente, acho que não tem aqui não, entendeu? Exatamente, né? Mas eu vou te falar, Jovem Nerd. Na Netmovies você pode procurar com três homens em conflito, o bom e o mal e o feio, tu acha de qualquer maneira. Tu acha? Porra, acha, tu te fala, não. Excelente. Tchim, tchim. Tchim, tchim. É, fora esse filme que é irado, porque ele passa durante a Guerra de Secessão e mostra aquela parada toda. É muito maneiro, cara. Tem umas, várias histórias acontecendo. Eu tive a sorte e a oportunidade de ver esse filme no cinema. Não na época que ele passou, mas quando ele foi exibido há uns 2 anos atrás no Festival do Rio. Isso. Vi lá no Odeon, cara, e foi muito foda. Muito maneiro mesmo, cara, um filmaço, sabe? Ele faz parte da trilogia do dólar, né? Exato. Isso. Qual é a trilogia do dólar? Explica isso. Por um punhado de dólares a mais, e depois Três Homens em Conflito. São os três filmes do certo. É. Por mas peraí. Um punhado de dólares a mais é demais, né, cara? Mas são os mesmos personagens, é isso? Não, não, não. Sempre tem um homem sem nome. Né? É sempre o cara sem nome. Ah, que é o Clint. Homem sem nome. The Man of No Name, né? Isso. Mas você pode chamar de Blondie ou Lourinho, se quiser. Falando em Lourinho, sabe como eu me lembrei, cara? Me lembrei também de um outro cara que chamava o nosso amigo Jorge Doria, naqueles filmes de... chamando o nosso amigo Carlos Mostro de Lourinho, naquela história daqueles filmes das empregadas, naquela época que passava o Japão no chanchada. Olha Lourinho, aí. Lourinho, lembro o Jorge Doria falando isso, muito bom, cara, também. Agora, você sabe qual é a história real dessa parada de um punhado de dólares? Não. As Colt 45 não tinham trava. Uhum. Então existia a possibilidade de você dar um tiro no seu pé, na melhor das hipóteses. Então, por segurança, os caras normalmente deixavam a primeira casa, né? Uhum. Vazia, sem bala. Certo. E muitos aproveitavam e botavam lá 5 dólares enrolados dentro do buraco, caso eles morressem, ter dinheiro pra pagar o enterro. Excelente. É verdade. Foi por um punhado de dólares, cara. Ah, que tava dentro da árvore. Esse filme foi baseado num filme do Akira Kurosawa, né? É, Yojimbo, né? Fala, e não é o único, é, né? Assim, tem o... Não. Sete Homens e um Destino também. Exato. Sete Samurais, né? E eles são contratados pra defender uma vila, alguma coisa assim? Essa coisa? Isso. É mesmo? Isso. Que bacana. É com Clint? Não, não, não. É com Steve McQueen e Will Brenner, né? E o Charles Bronson. E com o Charles Bronson. Olha aí. James Carbone. James Carbone. Charles Bronson com aquela cara de chinês. Né? Ele fez o Chino. Lembra o Chino? O Chino também é outro Wesley que ele fez. Chino. Charles Bronson é Chino. Mas, cara, ele fez o meu segundo filme preferido de faroeste, que é o Homem da Gaita, o Homem da Harmônica. Pra mim o filme é esse nome. Era o cisma de chamar. Oeste, né? Era uma vez no Oeste de O Homem da Gaita. Leandro Leone, mais uma vez. Cara, e ele luta com o Harry Fonda, né? O Harry Fonda é que faz o vilão, o Harry Fonda. Isso, esse filme é foda. Cara, mas cara, esse filme é massacre do começo ao fim, cara. Porra, é Charles Bronson, né, cara? Uma vez o Sérgio Leone falou, numa entrevista, ele falou exatamente assim: cara, esse filme na minha cabeça era muito melhor. E era, porque era pra ser a primeira cena, era pra ser o homem da harmônica, né, da gaita, que é o Charles Bronson, matando o bom, o ruim e o feio. É mesmo? Ah, que excelente, cara. E a cena, os caras não aceitaram porque eles iam morrer na primeira cena. Só que isso é sempre possível, já que o mal morre no filme dele, né, cara. Ah, mas não seria o mesmo personagem. Ia ser só seria referência. Outro cara mal, tinha um monte, né? Ia ser o mesmo ator. Ia ser o mesmo ator, mas com outro personagem. Ah, tá. Mas acontece, eu acho bacana o nome da gaita, cara, que às vezes tem cenas assim, que os caras estão num lugar assim, aí o cara chuta uma gaitinha do nada e sabe que o cara tá lá dentro, entendeu? Pô, mas isso aqui é a parada foda do filme, cara. É muito bom isso. Você tem aqueles saluns, ou aquelas estalagens horrorosas, não é nada maneiro mulheres gostosas dançando, não tem isso, sabe? É um bando horrível. De cara fedorento, nojento, é isso aí. Mosca pra tudo que é lado, cara. Os caras lá tomando aquela cerveja choca, e aí começa aquela gaitinha lá no fundo, cara. Caraca, meu irmão. Que terror. Aí vem o cara. Aí vem o cara, né? Muito bom, muito bom. Cara, eu comprei uma gaita só pra fazer esse negocinho. Pra fazer. Durante muito tempo eu fui escrotinho da gaita, cara. Fazia silêncio e eu começava. No meu top 3, eu vou ser linchado agora. Ah. É o Young Guns 2, cara. Não, cara! Não, o gosto se discute, cara. Eu... Let's finish the game, cara. Ah, ele gosta do Jack Bauer, é isso, cara. É. Não, cara, olha só. Na época ele gostava do Chaves e Chaves. Chaves e Chaves, cara. Açaí, açaí, açaí. Que era o Labamba, né? Que fazia o índio. Low Diamond Phillips, né? Porque, cara, assim, eu sempre gostei de filme de Velho Oeste, sabe? A televisão passava direto, meu pai gostava. Meu pai tinha um CD que chamava Bang Bang Italiana. Um CD não, um cassete. Um LP, né? Uma bolachona. Não, era um cassete. E eu tenho um CD de passagem que eu achei, fiquei maluco na hora que eu achei o CD. Com o Terence Hill na capa de Trinity. Ah, eu ia perguntar isso, eu ia perguntar se Trinity entrava no, na pauta. Porra, lógico que entra. É o Terence Hill que faz o CD. Não é? O Bud Spencer era o Bambino, cara. O nome do cara era Bambino. Mas então, aí eu sempre, cara, gostei muito de Western, sabe? E o Jovens Demais Pra Morrer foi o primeiro que eu vi no cinema mesmo, né? Porque o resto eu sempre vi na televisão e tal. Então na época eu achei foda, sabe? Falei, caralho, tinha, sei lá, 12 anos, 13, 14? Sem falar que na época ele gostava de Bon Jovi. Não, não gostava de Bon Jovi. Bon Jovi é... Ah, cara, Bon Jovi é legal. Mas a música era maneira, cara. Você não se empolgava quando ele cantava Blaze of Glory? Uai, agora nós acabamos de se empolgar. Blaze of Glory. Olha só, e o Bon Jovi, diga-se passagem, já aparece no filme. Uma cena que eles soltam o Chaves e Chaves, né? Ele leva um tiro e cai morto logo, primeira cena, precisa de dois minutos. Ele primeiro a sair da jaula lá, do buraco, né, que eles estão, toma um tirampaço, voa 5 metros e cai morto. Eu adoro personagens que têm nomes duplos, cara, eu acho muito foda. Chest Fames. Não, nomes iguais. Chaves é Chaves. Por exemplo, aquele filme do Will Ferrell, que ele é patinador, excelente. Chaz Michael Michaels. Chaz Michael Michaels, olha o nome, cara. Não é qualquer um que tem dois nomes iguais, cara. Eu vi poucos westerns. Eu tenho um negócio que às vezes eu vejo uma coisa e me empolgo e quero ver várias coisas parecidas. Então, eu era moleque... Comprei um jogo chamado Outlaws. Adorava esse jogo, adorava. Consegui zerar, zerou o jogo, zerou. Lógico, eu zerei, pô. Jogo espetacular, Western da LucasArts. Sequestra a menininha, a filha do cara, e o cara vai atrás, mata a filha. É, tem aquela história padrão Western, né? O cara vai, mata a mulher, sequestra a filha e você, né? É o grande vingador. De primeira pessoa, né? É antigão o Outlaws. E é com o Clint, né? Era o George cara Lucas, que é... George Lucas, cara do Clint. Lucas, ah, né? Exatamente. É, não, o George Lucas falou, foi da empresa do empresa do Lucas. Isso, exatamente. E ele se inspirou no Clint Eastwood pra fazer o personagem. Pô, mas é tudo, né, cara? É completamente Clint Eastwood. E você vai, sai matando os bandidos, índios e tudo que vem pela frente até salvar a menina. E ele é feito com as cenas em animação 2D, a época que... Ainda se prezava por animação 2D em jogos de computador, que era muito bom. Eu tenho que querer até hoje. É, então, cara, eu fiquei maluco. Ah, cara, agora eu quero ver tudo, né? Então eu liguei pro meu pai e falei, pai, qual é o melhor filme de Western? Aí ele falou assim, olha, o Clint, quando era jovem, ele queria fazer muito um filme de Western. Ele falou assim, esse filme é foda, eu tenho que fazer, eu quero até dirigir o cacete. Mas eu não tenho experiência suficiente. Eu não sei se é verdade, se foi meu pai me contou. Ele, então, esperou, passaram-se anos, o cara cresceu como ator... Passaram-se então... décadas, né, cara? décadas. Exatamente. E aí, um dia, ele falou assim, acho que eu tenho experiência agora pra fazer. E foi, e nasceu Os Imperdoáveis. É, excelente. Os Imperdoáveis é foda mesmo. Os Imperdoáveis, cara, ele é um divisor de águas, porque ele foi, tipo assim, o filme... que botou a pá de cal no Western. Por quê? Ele é um filme definitivo. Tipo assim, ele flerta com tudo, toda aquela parte de western, e ele faz o filme mais real possível. Exatamente. Ele demonstra nesse filme por que, que o cara que é o grande pistoleiro e mata todo mundo, é porque ele sacava mais rápido. Quem saca mais rápido, às vezes, não consegue matar o outro cara porque atira mal. Não tem mira. Ele fala que é uma composição de coisas. Ele mostra isso no filme. E no making-off, quem teve a oportunidade de ver, que é excelente, ele demonstra isso. Ele cronometrou cada um daqueles tiros naquele tiroteio final, que ele tá no bar contra 10, 15 pessoas. Ah, mas isso é impossível. Não, ele mostra na edição que ele foi cortando. Tipo, conforme o cara atirava, ele atirava. Conforme ele atirava, ele fez aquilo cronometrado, cara. É por isso que eu até o Oscar de edição, né? Ele é cronometrado. E é excelente. É um trabalho artístico maravilhoso. E ele demonstra que os caras... Teve cara que atirou mais rápido que ele, mas não acertou nele, porque tinha uma mira ruim. E ele conseguiu acertar cada um deles porque ele tinha uma ótima mira, mesmo não sacando tão rápido os caras. Esse filme é muito maneiro porque ele é uma visão totalmente diferenciada, né, cara? Normalmente é sempre os caras novos, que não tem nenhum dente na boca, e estão aí atirando, matando, né, e só. E esse mostra um cara que, assim, é um em um milhão, que sobreviveu aquilo tudo, né? O cara já é foda. Por isso, né? Por ser velho no Velho Oeste, né? Já é foda. Mostra como é que ele ficou destreinado, ele cai do cavalo, ele não consegue atirar direito, bom, já não enxerga mais direito. Conta a história aí rapidinho pra galera se animar, porque esse filme, cara, é um must-see, tem que ver, né? Eu vou definir rapidinho. Uma prostituta chegou e tirou sarro do pau do cara. O cara deu uma chicotada na cara. Navalhou o cara dela, deu vários cortes. Aí deixou a mulher toda deformada. O sindicato das putas resolveu pagar uma recompensa para que ele matasse o cara que retalhou a mulher. Exato. Aí um cara vai e resolve que ele que vai ser o que vai matar o retalhador lá. Só que aí ele chama dois caras pra ajudar. Um é o Morgan Freeman, que é um coroa que é vizinho e ex-parceiro do Clint Eastwood. Isso. Aí eles vão pra cima do cara. Só que encontram o xerife, que é o Gene Hackman, que tá sacanagem, né, nesse filme. Esse filme é foda, cara. Uma coisa interessante é que esse cara, que era o fodão, ele conheceu uma mulher e a mulher conseguiu humanizar o cara. Então ele se dedicou uma vida numa fazenda, e tava dando tudo errado, os porcos morrendo com febre, cara, com dois filhos pra criar, porque a mulher morreu também, o cara tá na merda, não consegue fazer mais nada, ele surge essa oportunidade, ele conseguiu um dinheiro que poderia ajudar a vida dele, aí ele vai convencer o Morgan Freeman com ele. Mas a viagem todinha até chegar lá, ele o tempo todo, ele tá em conflito, porque ele tinha mudado, ele não era mais aquela pessoa. Então ele fica o tempo todo em conflito, mas eu não sou mais aquela pessoa, eu não faço mais isso, eu não sou esse cara que matava, o cara matava mulheres e crianças, como se estivesse tomando um copo d'água. Era um cara mal, um covarde, era um maluco. Explodiu uma estação de trem e matou um monte de criança, né? Isso, era um cara escroto, não era um herói, era um escroto. Então, quer dizer, e ele tá em conflito com isso, o tempo todo, o filme inteiro, ele tinha que pegar uma chuva, aí tem que ficar com febre, quase que morre por causa disso, que é febril, delira, fala opção de loucuras, fala até fraquezas, né, covardias. Tipo assim, um cara que ele expõe o lado humano dele, que aquele cara, o Jesse James, o Blake, não, também é um cara fraco, é um cara que tem fraquezas, como todo ser humano é. E aí quando ele até resolve desistir, ele não vai fazer mais aquilo, aí mata o Morgan Freeman. Pra quê, né, cara? Tem que aí contar você logo. Tem a vingança! Vingança! Não é só que matam o Morgan Freeman, né? Matam e humilham, né? E aí o cara, e aí que não bebia mais, ele não bebia, bebida é o que trazia essa loucura nele. Era um cara que tinha uma frase. Toda vez que bebia, eu conheço maluco. O cara assim. Tem cara que é assim, que bebe que dá porrada no outro. Tem gente que bebe que dá Tem gente que é assim, entendeu? E aí o cara bebe, aí o cara pega a garrafa e começa a beber, cara. Aí ferrou. Aí o cara vai pra cidade, aí... Unleash Hell. Um filme western sem o elemento vingança não é, né, um filme western completo. A vingança move o mundo, Jovem Nerd. Mas é... Já dizia os Klingons, né? Se serve num prato frio, né, Jovem Nerd? Exatamente. E por que pareça, o Imperdoáveis é um filme basicamente recente, de 92, né, cara? O Western já tinha morrido, né? E o cara... É por isso que diz o filme definitivo, que é o filme que explica exatamente o que foi esses homens do Velho Oeste, o que eles eram, né? Exato. Não era aquela coisa romanceada do Billy Kid, e nem era aquela coisa alterada da Itália, entendeu? Ele é uma coisa mais real possível, né? Mas depois dos Imperdoáveis tiveram alguns filmes muito bons de no estilo. Teve aquele Quatro Mulheres e um Destino. Rápido e Mortal. Não, Rápido e Mortal. Sharon Stone, muito bom. As Loucas Aventuras de James West também, teve depois. Teve. Excelente película. E Bater e Correr, foi antes e depois. É verdade. O nome do Jack Chan é Chow Wen, né, cara? Pode trocar um, então. A gente não pode esquecer também que a gente fala de western, mas o western pós-apocalíptico, né? Vocês sabem disso, né? Okay. Que é, no caso, é o Mensageiro, que vocês devem adorar. Ah, não, para! Chega! Pós-apocalíptico, cara... ninguém merece, cara. É porque retrata uma sociedade futura, né, que tenta se erguer depois de uma catástrofe ecológica, né? O Brave Star era um faroeste maneiro, né? Sim, que tinha o seu cavalo Trabuco. Cavalo Trabuco, que a gente já falou, né? Já falamos. Eu sabia que o Mad Max também é visto como um western apocalíptico? É. Só que você tira o cavalo, é o carro, é a mesma coisa. É verdade, pode ser por aí, né? E tem a vingança! Isso aí, tem a vingança, entendeu? O próprio Gene Roddenberry, né, nosso criador do Star Trek, fala, quando ele descreveu o programa pros produtores lá da Paramount, pra bancarem o filme, ele falou que era uma carruagem pelas estrelas. Sério? Gene Roddenberry, ele falou isso, você é célebre essa frase dele. Ai, meu Deus, quero que fosse os caras com a carruagem de cidade. Mas era, o pistoleiro não vai de cidade a cidade? É, vai, e, né? É a mesma coisa, né? O Star Trek era isso, só que no espaço. Ah, que excelente. Pra fechar a lista da galhofada, a gente não pode esquecer dos primeiros filmes do Arnold Schwarzenegger, cara. É verdade. Ah, o primeiro, né? O bom e o mal, Jack, né? O vilão. Que pariu, pode ser. Kirk Douglas fazendo o mal, né? Bom e mal, né? É, exatamente. O Kirk Douglas era o vilão, né? Em inglês era o vilão de Villain. Ou Cactus Jack também. E o Arnold Schwarzenegger era o Handsome Stranger. Agora, sabe o que é mais impressionante disso tudo, cara? O quê? É que esse filme tem pra alugar na Netmovie. Ai, não acredito, cara. Não. Vamos falar sobre as influências, então, né? O que, que aconteceu com o cinema, os filmes que vieram depois, assim, tem mais galhofa aí pra falar, os Trapalhões, né, cara? Quem não lembra do Saloon dos Trapalhões, cara? Chapéu Gigante do Didi, era muito bom, cara. Eu gostava do Mussum de Barman. Quando não era o Mussum, era o Sargento Pincel, mas o Mussum era melhor, né, cara? Essa era a época que a Xuxa fazia figuração no Saloon dos Trapalhões, cara. Sacanagem. Fazia, cara. A Xuxa fazia figuração? No Saloon dos Trapalhões, velho, é. Será que ela nunca deveria ter saído, né, cara? Ah, para com isso, coitado. É, depois dos Imperdoáveis, né, Imperdoáveis, como o Fanatic falou, né, carimbou, né, ok. Isso é western, só que aí depois nasceram algumas coisas galhofas, como o Tucano falou, aquele filme da Sharon Stone, é demais, né, cara, porra. Calça Apertada com o Leonardo DiCaprio e o Gene Hackman, puta que pariu, né, cara? O Gene Hackman faz qualquer Raimi. Coisa, cara. Raimi qualquer Raimi. Coisa. Direção do Sam Raimi. Não! Rápido Mortal, Sam Raimi. Caraca, cara. Sam Raimi é Homem-Aranha, pra quem não lembrou, né? Porque... É. Meu Deus, né? E tinha o Russell Crowe também, totalmente conhecido, né? Ele era o bonitinho que ela... tava a salvar lá, que ia morrer. Não, mas esse filme é uma parada sinistra, o início do filme, né, cara? O Gene Hackman vai enforcar o pai da Sharon Stone, e ela era uma garotinha, e aí ele dá a arma na mão da Sharon Stone pra ela tentar dar um tiro na corda e salvar o pai, né? E ela vai dar um tirambaço na cabeça do pai. É, mas deixa eu falar em coisa boa. Fala em atirar em corda. Vocês se lembram de um filme da Sessão da Tarde, anos 80, pesado? A Lenda da Pistola Dourada? Qual é a da pistola? Procurei em alguns fóruns, tem umas pessoas que ficam procurando também. Porque nunca mais passou, tá ligado? Sabe aquelas coisas que você acha que sonhou? Sei. Aí eu fui procurar no Google, achei uns fóruns das pessoas desesperadas procurando, assim, cara... Esse filme era demais. Eu não me lembro. Como é que é o nome? Só lembro que o cara pegava a pistola dourada e atirava na corda da forca. Ai, esse filme, que... certamente, essa galera toda do fórum viu antes dos 15 anos e deve deixar lá. É, exatamente. gente pode esquecer de um clássico também que tá falando sobre o western, quando os brutos também amam, né, cara? Que é o Shane, né? Verdade. A gente não pode esquecer que é um filme também, divisor de águas também. É um filme que representa bastante o western, né, cara? Então, mas tinha um gênero de western que a gente não falou, que era do exército americano contra os índios. Tinha bastante disso, né, de domingo? Teve vários filmes desse, do John Wayne e John Ford. Forte Apache foi um deles. Que depois, nasceu, que depois teve aquele brinquedo que todo mundo comprou quando era garoto, Forte Apache. É um filme bom, eu achava irado. Você teve um Forte Apache? Eu tinha um Forte Apache. Eu também, um cara. Apache. Você teve, Tucano? Eu também tinha. Todo mundo tinha. O Fanático teve também, né? É, eu tenho um aqui na minha casa, porque eu comprei um pro João, né? Ah, olha aí. Tá, mais uma geração. Pais que compram brinquedos pra si mesmo, né? É isso aí. Porque as coisas assim, quando eu comprei, ganhei meu primeiro Forte Apache do meu pai, ele era de madeira. E era prego. Ah, isso é madeira, beleza. O meu era plástico, cara. Mas tu, hoje em dia é plástico, porque madeira e prego pode furar a criança e enferruja, né, cara? Mas tu vê, né? É verdade. Como é que neguinho mudou, porque deve ter tido muita reclamação, a gente processo na justiça, mudou essa porra. Mas na minha época era madeira com prego, cara. Eu cansei de furar o dedo naquela merda. Que ótimo. Tá aí vivo e saudável, né? É, a medida possível, né? Um filme que mostra bem essa parada, né, dos exércitos e dos índios e tal, que é recente e que é bom, por incrível que pareça, é o Dança com Lobos. É o Dança com Lobos, é. É um ótimo filme, cara. Eu acho que foi o último filme bom, último, do Kevin Costner. Depois disso acabou. Eu acho que foi antes ou depois de Waterworld? Foi antes. É o último, ele fez esse filme e acabou a carreira do cara. Acabou a energia, acabou o mojo. O Dança com o Lobo, estão falando até que vão fazer uma segunda parte, sabia? Agora, finalmente, estão falando de falar, eu acho que vão estragar, né? Querem fazer a segunda parte do filme. Porque aconteceu aqueles índios, depois que eles fogem, eles vão embora, entendeu? Puta merda, cara. Eu me amarrava no nome dos índios. Touro Sentado. Imagina. É que nem o episódio dos Simpsons, que o Bart vai no cassino índio, né? Aí ele fala alguma coisa pro índio e o dono do cassino, ele fala, conversa maluca. Ele, não, foi o cara lá que falou. Ele, sim, conversa maluca, meu irmão. Nome de índio americano é ótimo, né, cara? Não, mas sabe que esses caras existiram mesmo, né? Cavalo Louco, Touro Sentado. Touro Sentado, sim. Eles que deram um pau no General Custer, que também é um ícone do West. Não, General Custer era um louco, né, cara? Porque ele, obviamente, dizimou a porção de índio, mas se achava tão. Ele era, se achava tão superior aos índios, tão louco, tão superior, que ele resolveu enfrentar, tipo assim, dois caras contra 100, entendeu? Ele pegou. Ele tinha, tipo assim, 80, 90 homens pra enfrentar 1000 índios, entendeu? E achou que ia vencer ainda. A batalha de Little Bighorn. Isso aí, aí teve uma morte. Ele sabia talvez até que fosse perder, mas ele queria ter essa morte e glória, né? Essa coisa assim. Ele era meio louco, né? E acabou sendo eternizado. E demorou anos pra poder se descobrir isso, porque os Estados Unidos, né, ficou anos fazendo filmes nas primeiras décadas que o cinema surgiu, como ele fosse um herói que foi dizimado, foi covardemente morto pelos índios. Até que ninguém, pô, vamos contar a história verdadeira agora, né? Aí mostrou que o cara era um doente, né? Não era bem assim, né? Matador de índio, foda. Nesses filmes era sempre assim, né? Os caras estavam indo pro oeste numa caravana cheia de carroças. Aí de repente apareciam os índios. Aí eles ficavam em quase um círculo com as carroças. Isso, lembra? Um círculo. Eu lembro disso no desenho do Pica-Pau. Desenho do Pica-Pau, cara, muito e bom. E os índios ficavam que nem os idiotas dando volta em volta das carroças. Soltando flecha, cara. Aí de repente tocava a cornetinha. Aí chegava a cavalaria e dizimava os índios todos, né? Exato. Basicamente era isso, todo o filme. Tu não falou do Jerônimo, cara? Porra, Jerônimo. É verdade, Jerônimo. Eu não sei nada sobre Jerônimo, fala aí então. Eu não sei, mas ele é um cara. Só sei que as pessoas gritam, o cara deve ter sido foda, né, cara? Eu lembro que tinha uma novela que chamava Jerônimo. Os índios nesse filme, uma parada maneira, e assim, tem um filme que o índio faz essa parada o filme inteiro, que é o Lendas da Paixão. É verdade. E tem o Lendas da Paixão, tem aquele One Stab, que é o facada, né? O índio facada. É o peixeira. E o índio chora o filme inteiro. Ele fica aquele... Eu sei. E isso é muito maneiro, cara, essa choradeira dos índios, cara. Vocês não sabem o que significa Jerônimo, que eu achei aqui. O que... Vá lá aí. O que boceja. Ah, tá de sacanagem. Eu tiro por Deus, cara. Nossa. Me falou e deu vontade. Cara, é o cara que boceja. Que boneca dos apaches. Eu sou neca. Eu falei, a gente não pode esquecer também, né, porque a gente tá falando do West, mas o West também produziu alguns super-heróis dos quadrinhos, né? A gente não pode esquecer o The Lone Ranger, né? O seu amigo tonto, né? É um super-herói, né, cara? The Lone Ranger tem muito quadrinho, teve desenho animado e tudo mais, né? Silver! Agora, o Zorro não tinha ajudante, e o Cavaleiro Solitário tinha o tonto. Ah, perfeito, muito bem. E tinha o cavalo Silver, né, cara? Aí o Silver, daí que vem. Então é por isso, cara. O cara, olha só, o cara chegou esse desenho do Cavaleiro Solitário aqui, o cara falou, não é possível, o cara que chama Cavaleiro Solitário e tem a porra do índio que anda com ele. Então vou chamar esse cara de Togo, porque ele usa máscara. Você sabe... Sabe que tem aquela máxima do Cavaleiro Solitário, né? Que ele tava no desfiladeiro e os índios cercaram os dois no desfiladeiro, né? E aí ele fala pro tonto, parece que estamos cercados. Aí o tonto, nós quem? Cara pálida. Mas o Zorro, ele, até onde eu sei, é considerado o primeiro herói mascarado. É mesmo? É legal, hein? Dos imagina, quadrinhos, né? Até porque eu lembrei disso, né? Bom, não podemos deixar de falar de um grande ícone, que é o Wyatt Earp, o Capitão Nascimento do Velho Oeste. Esse cara foi motherfucker, cara. Tem dois filmes muito bons com ele. Um que é com... Pois não, tem dezenas de filmes, né, cara? Tem dezenas, não é só dois. Que a gente conhece, é verdade, são dois, né? Só que importa. Não, mas não, filmes mais recentes, mais recentes. Que é um que é o Thompson, que é com o Kurt Russell, né? Bom pra caralho, o cara joga uma bola de sinuca nos peitos do cara. Não, e o Doc Holliday, que era, né, o dentista o Val Kilmer, que era o dentista tuberculoso, que era amigão do Wyatt Earp. Não, mas o Doc Holliday suava frio e vomitava sangue. É, pois é. Cara, depois que eu vi esse filme, eu queria morrer de tuberculose. Que isso, cara? Não fala isso, cara. Não fala isso. O cara é muito maneiro, brother. Muito o personagem é bom. Eu não quero morrer de tuberculose. Pelo amor de Deus, seu mano. Porque o Val Kilmer é um espetacular ator que não sabe escolher também, né, cara? É tipo é verdade. Rutger Hauer. Vai na mesma trilha do Rutger Hauer. Pra tu ver como é que a versão de 46 é super importante... Que foi feito pelo John Ford, em 46, quem faz o Wyatt Earp é o Henry Fonda, e quem faz o Doc Holliday é o Victor Mature, um chama de Victor Mature aqui no Brasil. e ele faz o Doc Holliday. E a versão contada pelo Wyatt Earp, que ele filmou na época, em 46, e pra tu ver. E ele chamava em inglês Bar Darling Clementine, né? E qual é a grande influência disso? Qual é o personagem da Hanna-Barbera que toda vez que aparecia cantaram lá o refrão Ô querido, ô querida, querida Clementina? Olha aí, garoto! Tom Pichote! Isso, puta garoto! Merda, muito bom, era. Foi por causa desse filme que em inglês chamava Madalena Clementine. Outro filme do Wyatt Earp que vocês podem ver é... O nome do filme é Wyatt Earp com Kevin Costner. Mais um filme bom do Kevin Costner. Mas ele não é tão dinâmico quanto o Tombstone, né? Que tem mais ação e tal. E o Tombstone é maneiro... Eu não sei, os dois filmes, mas... eles mostram esse evento, né? O Tombstone, principalmente. Esse evento que foi um tiroteio, sabe? E é um fato marcante. No tiroteio no OK Corral, que é um fato marcante histórico no Velho Oeste. E tem filme sobre só o tiroteio, né? Que é Gunfight at the OK Corral, né? E tal. Isso. Ficou famosão que o Wyatt Earp, ele era intocável, né? O cara se envolveu em 1000 tiroteios, nunca tomou um arranhão, nunca tomou um tiro, nada. E né? os irmãos dele iam caindo, né? Iam caindo. Exatamente. Os irmãos dele e o Doc Holliday se f***, cavalo nesse tiroteio. Ele saiu ileso, matou 3 bandidos. Mas sabe realmente até que ponto, sabe? Os caras eram bandidos mesmo. Quem ganha conta história, né, cara? É verdade, né, cara? Se não me engano, no Discovery tem um documentário falando sobre esse duelo, na verdade, né? Não foi um tiroteio, isso. Foi um duelo. Porque foi marcado, né? Eles marcaram, lá. O documentário da Discovery, ele até tenta ver, assim, analisar se realmente foi um duelo, um tiroteio, se foi simplesmente um massacre dos irmãos Durfee e dos outros, sabe? Os irmãos Clayton. Exato. Mas é muito boa história, o filme é excelente, cara. Esse filme, o Tombstone é bem melhor do que o White Earth. Porque é mais dinâmico, exatamente. O outro tem mais... o seu Elliot, né, cara? Tem o seu Elliot com o seu bigodão. Exatamente. Coisa que você me irritou, por que aquele curral chamava OK, sabia? OK curral. Ah, cara, ninguém vai saber nunca. OK curral é muito escroto, cara. Inclusive, para com isso. Agora vocês sabem que, né, Tombstone, se vocês não, é a pedra de túmulo, né? Esses nomes realmente existiam, não é coisa de RPG, não, cara. Que essas cidades são muito boas, né, cara? É só uma rua, né? Aquele bolinho de galhos assim, girando. Exatamente. Um saloon. Um banco. Um banco. Tem que ter um banco, né? Claro. Assaltado, né? Exatamente, né? Um coveiro. Que mais que precisava, né, cara? É um agente funerário que ficava medindo a galera, né? Esse é que recolhia um punhado de dólar das armas, né? Cara, não existe um bandido do Oeste como o Buford Cachorro Louco Tannen. Cara, o De Volta ao Futuro 3, na época que ele lançou no cinema, eu tava maluco, né, De Volta ao Futuro, eu li uma crítica de alguém que simplesmente não gostava de Western e por causa disso detonou o De Volta ao Futuro, sabe? E aí eu fui meio assim no cinema, achando que eu não ia gostar, e eu gostei pra cacete, sabe? Eu nem tinha essa cultura toda de Western na cabeça, né? O cara dizendo que era uma coisa mais... Tinha o ZZ Top no filme, pô. Tinha, cara, pode crer. Quem era o ZZ Top? Os caras barburus, cara. Como assim? Quem é ZZ Top, cara? Que isso, cara? Não, eu sei que tem o baixista do Red Hot Chili Peppers. Quem é o ZZ Top, cara? Barbudo. Cara, não tem a festinha? Ah, tem. A festinha... Não tem uma banda? Ah. A banda não tem 2 barbudos? Acho que sim. Chegamos ao ZZ Top. É a musiquinha. Exatamente. A musiquinha era ótima da bandinha. Mas então é uma grande homenagem ao estilo de filme. Tem tudo, né? Tem a cidade, tem o coveiro, tem o saloon. Tem um negócio de dançar. E tem o trem, né, cara? O clímax do filme com o trem, com o roubo do trem. Quer dizer, é um filme muito bem feito, muito bem amarrado, que ele mantém toda aquela fórmula do De Volta ao Futuro, né? E ainda traz todas essas referências aos westerns. Foi muito bom. E tem o desfiladeiro Clint Eastwood, né, cara? Que é pra fechar com chave de ouro. Na verdade, ele, né, como ele não podia chamar Marty McFly, porque tinha a família McFly, ele se chama de Clint Eastwood, né? E tem cenas legais quando ele tá querendo fugir do duelo com o Buford, né? Ele fala, e se eu fugir, o que vai acontecer ali? Todas as pessoas em todos os lugares saberão que Clint Eastwood é o maior covarde do velho. Essas brincadeiras são muito boas. E aí o desfiladeiro vira desfiladeiro Clint Eastwood no final, que é muito bom. O que eu acho interessante é que as pessoas às vezes não sabem como o Western é importante. Em 39 foi feito um dos maiores filmes, que é o Tempo das Diligências, eu sempre falo sobre esse filme, que mostra aquela coisa da diligência, né? Também é uma coisa muito marcada no Western, que era um correio onde levava as pessoas, e aquelas diligências eram atacadas por índios, né? Aí iam pessoas protegendo a porra da diligência pelo Velho Oeste, e esse filme marcou, foi obviamente um filme do John Ford também, com o nosso amigo John Wayne, e isso não foi tão importante, por exemplo, o Orson Welles, ele viu esse filme dezenas de vezes antes de fazer o Cidadão Kane. E diz que a maior influência do Cidadão Kane foi o Tempo da Diligência. Pra tu ver. E o Quentin Tarantino, no Kill Bill, referência pura ao Sérgio Leone. Tá bem lembrado, verdade absoluta. A cena final do volume 1 é um duelo de Western, cara, com katanas, né? É. Não, cara, o filme todo tem músicas do Ennio Morricone, né? E tem os zooms nos olhos, então, quer dizer, tem toda a cultura de western lá que o Tarantino é fã, né? Ah, demais. É. Tem outro também no aquele Cães de Aluguel? A cena que o cara morde a orelha do outro também é tirado do Django. Referência ao Django. É um filme também do Spaghetti. Né? Referência não, segundo o Tarantino é cópia mesmo, né? Temos um filme de western chegando por aí, mais um, se vocês estão interessados, que é o 3:10 to Yuma, né, cara? Que é uma refilmagem também de um filme clássico. Isso. Vai ser com o Russell Crowe e com o Christian Bale. E uma história bastante interessante. O cara tem que escoltar o bandidão para a cidade onde tem o tribunal, que ele vai ser julgado, e o cara oferece outro tipo de negócio. Ele deve ser interessante. Eu estou pilhado de ver, porque eu gosto de western e ver um filme western moderno. A gente sempre espera ver algo parecido com Os Imperdoáveis, bem real, sabe? Sem aquelas galhofas e tal. O filme galhofa velho, acho que não pode faltar o Maverick, né, do Mel Gibson, é ótimo. Caraca, bem lembrado, cara. Muito bom. Que é uma refilmagem, né, Que era feita pelo... James Garner também. Era o James Garner que, né, tá nesse filme também como uma grande referência. E é muito divertido, né, é uma comédia, na verdade, né. Tem até a brincadeira com o Máquina Mortífera lá, com o Danny Glover. Fala em pôquer. Em Velho Oeste, tem uma... Tem uma sei lá se é lenda, o que que é. Uma mão de jogo que chama Dead Man Hand. Que é história... Que é uma mão de pôquer, assim. Eu acho que são um par de ases e um par de oito. Que um cara foi assassinado. Vai ver que deve ter alguma coisa a ver com aquele ás na manga, saca? É, claro. E agora toda vez que um cara tem dois ás e dois oito, é Dead Man Hand. É Dead Man Hand, cara. É, porque no poker, né, cara, se você ganhasse, né, você tinha sempre esse risco. E já que você falou nesse troço do Maverick, não pode esquecer que essa influência da refilmagem não era de cinema, era da televisão, né? E na televisão tivemos vários seriados western dos anos 50, 60, super famosos. O próprio Maverick, teve também o Bonanza, não podemos esquecer, aquela música famosa do Bonanza, teve o Grande Vale, vocês lembram, Roy Rogers, também era um personagem também famoso, o Cisco Kid, o Durango Kid, lembra disso? Durango Kid. Isso foi tudo, foi personagem de televisão, de seriado de televisão, de filme de televisão. Aquela série que você falou que teve o maior número de capítulos foi o Gunsmoke, né? É, acho que foi o Gunsmoke, foi isso aí, o Gunsmoke. E aí tem o próprio Rawhide, que a gente pensou, e vocês falam de Durango Kid, é um personagem também de um western, de um seriado que passava na televisão, né? E o Dallas, né? Aquela novela, Dallas. Ah, é. Este Nerdcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.